Roger. Passador, acompanhante final e Alerta Station, Atlanta 1895. Compa, subiu o R9090, barra Leda, onda L. Privado Leda. Quando Leda é presente? R9090. Seixas 178, informe 3 checado, pessoal. Vai, vamos lá. Dois, desce para 2000, estrada de restrição em impacto, ponte localizador, livre da SXA. 2000, livre de restrição, camarada estabilizado, 2000. Eu já fui só aos 4, 5, 8, 2, 1, 1, 2, 1. Alfa, GDS, 3, 1, 7. 98190, passa 150, chame o centro em 1251, na alterna 13325. Para o Recife, 251, 1325, vem na 2190. Bom. Controle. 9 milhas a posição Conde, serviço vai dar terminado, mantenha 190, chame o controle Aracaju em 120.3. Boa noite, é o gol 1868, centro aqui, vai atingir 150, perdeu contato com o Recife. 868, sendo identificação, autorizado chegar da Mari, e você mantém a 3.000 pés, ajuste na 014. Desculpa, eu bloqueei a transmissão, confirme que o gol 1868. Sendo identificação, autorizado chegar da Mari, e você mantém a 3.000 pés, ajuste na 014. 62, passar toda, complete final e ele é 78 e 118.95. Faz 90 também. Salvador. Fox não tem editado ainda não? Tá vindo isso? A Fox ainda não tem editado, a gente livra na última ou pode livrar na Fox? Tá todo o estacionamento aberto. Tá bom, obrigado. Sala 5-2, liga direita, chegou 2-1 no 1 no solo. Ah, não, acesa. Alfa Kilo para o Pax 3. Alfa Kilo Pax 3, 6292. Europa 084 to the ground. Europa 084 to the ground. Europa 084, go ahead. Kilo, to copy. To Madrid for level 370, in Italy, 10, runway 10, after takeoff on the left, Puka, departing Papa Uniform Charlie Alpha, departing Zipa Transition, Zulu India Papa Alpha Romeo Transition, Salvador Control 119-8, score code is 5437, Europa 084. Copy, Salvador, 10-0-4, comandante, 7-0, after Zulu 10, runway 10, after the parking, Puka, Papa Uniform, Alpha, Zulu, India, Papa Alfa Romeo, Salvador, frequency 119-5. That is correct, you report your to start up and push back 10-10, Europa 084. We are fully ready to start up and push back 10-10, Europa 084. Okay, approve to start up and push back, report to taxi, Europa 084. Push and start approved, report taxi, Europa 084. 1107, autorizado a descida até 3000, ajuste 1014, chegada a Mário, vigilante. 3000, ajuste a Complete final e ele é 68 e 1895. 1895, obrigado, mano. Salvador, boa noite, gol 1868, final da 10, baixão travado. 868, cheque o trem de pouso, ventura 20 graus, 8 lojas também. 868, cheque livre pouso. Pushback e acionamento com o 934 no 04. 34 no 62, autorizado, senhor Carlos. Autorizado, pushback e acionamento ao 934. E o homem é o 34 agora, o que você já tem agora que está quase pronto para o parque? Ele vai só mais em torno de uns 2 ou 3 minutos, aí mantém a posição. Mantém a posição ao 934. Autorizado de chegar da Mari, esse aí mantenha 4 mil pés, ajuste na zona no 4. Autorizado de 4. Salvador, Europa, Ciro, and four requests. Frequency 118.95. India Alpha holding point 10, we report tower ready 118.95. 0 5 0 8 4. Obrigado, bom. ready, 119, 118, correction, 118, push 195. 118, 95, West Lake, original 119. O número 34 perdeu a equipe de baixo, assim que o R2 da Europa passar, pode deixar seu push ou deck. O próximo do R2 está autorizado na pista. Oi, seu solo 02, táxi direito, pode manter a minha escuta via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa desse mantém a 2000, projeto final e LSC, pistão na zero e falando sobre o zero. Aqui está 2000, comparece a pistão. Obrigado. Salvador Tower, boa noite, Europa 284, approaching all the point runway 10, ready for departure. Juno 1, 3, 4, mantém a posição. Boa noite, valeu. 1098, desça para 2000, 1014 ajuste, reporte localizador livre LSX. 2000, 1014 localizado LSX, obrigado, 1098. Salvador, boa noite, Europa, 084, passing 1500, inbound, Focato, climbing flight level 370. Papa 084, climbing, maintain level 370, Focato departure. 370, poca de parte, pero fácil hoy, por. Boa noite, autorizado chegada a Mari, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste 1094. Liga direita, táxi via Alfa, Kilo, teste 3, pode manter na escuta, até estacionamento. Gente, Alfa, Kilo, teste 3, você escuta até estacionamento, 4107, né? Pronto. dois quatro de decolagem, alto 1-2-0, lá 0-0. Sem vergonha. Autorizado chegada a Mari, desça em Maté 4000, ajuste 1014. 4000, chegou no 098, baixou, tá bom. 098, vento de 140 graus, médio veloz, vive pouso celeste. Sempre pouso na 10, gol no 098, pegada, 1014, né? 1-3-4, contato rodada na decolagem, subiu a mantenha 350, saiu da PUCA. 350 na PUCA, pode dar uma tela, já. Oi, jama inicialmente, agora estou com a missão. Pode já, o gol 1-3-4. Solos 17, liga direita. Pode o táxi na minha escuta, via Alfa Chamé Chaquilo. Alfa Chamé Chaquilo, confio. Isso, via Alfa Chamé Chaquilo. Alcama 3, está seguindo 180, passando de carro. Voe direto Bonfe para a chegada Bonfe. Chame o ideal de descida, aguarde contato radar. Guarda Bonfe para a chegada Bonfe, o 2713. Alfa 084, test level 180, contact Recife, center on frequency 125.45, enable 126.85. Contact Recife, 12545, secondary 12685, Europa 084, obrigado, boa noite. Boa noite. Zona 52, desça para 2000, cancelada a inscrição e TAP, cruzado final e LSXV, pistão na zona, informa o localizador. Desça 2000, cancelada a inscrição, informa o Zona 34, passa nível de voo 1970, chame o centro Recife na frequência 12545, antena 1285. 12545, 2285, 1934, obrigado. 3152, autorizado sinal, chame localizador de separador 2000. 70 2000, informa logo, 3152. Desce para 2000, ajuste 614. 2014, 3600. Autorizado o próximo. Autorizado, Eduardo vai seguir tráfego da companhia 8 milhas à frente, com 210 de grau de speed. Tem a pista vista 3152. Ok, complete final, ele é taxi ratio, torre Salvador, 1895, para 3152. Boa noite. Tá. Boa noite, Tan 3, 1-5-2. 1-5-2, avistado na sinal, check 3, livre pouso, vento 1, 3, 0 graus, 8 mais. Livre pouso na 1-0, Tan 3, 1-5-2. Complete sinal de LS, redução para aproximação, torre 118-95. 118-95, grato, boa noite, amanhã. Boa noite. Azul 2793 está em contato com o radar 42.000 de Salvador. Serviço de vigilância, autorizado a chegada bom, chame ideal de descida. Chamará no ideal de descida 2713. Reflete 98 na Paracaju 230 aprovado, Golf 677. Roda 10, curva esquerda, Fuca, Jamo, direto Aracaju. Aciona 5454, controle 1-19-8. Boa tarde. 152, sala 29, direita, chama 121, decimal 1, o soma. Direita 2, soma 1. Recordação, pode bater na escuta, que pode bater na escuta via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette. Terceira. O vento 120 graus, 8 mais, livre pouso, pista 10. Livre pouso na 10, 3600 graus. One, one, you're ready to take a minute. Roger, follow up, correction, Portugal 04, to Lisboa, track level 350. Channel 3, como é que recebe o controle? 6713. 6713, como é que recebe o controle? Agora só recebendo 5%, mas você receber. Gente, estou autorizado a descida até 4 mil pés, ajuste 614. Chegando 4 mil pés, 614, 27, 193. Solo aos 3-1, táxi à direita via Alfa, mantenha a minha escuta, chama antes da Juliette. Ok, táxi à direita via Alfa, mantenha a sua escuta, reporta antes da Juliette. O TPM é 00. Cruzeiro do Foco, de Lisboa, track level 350, via Peruísque 50, until Mike Sierra Mossoró, then November 866, until Magno position, Mike Alpha Golf November Oscar Magno, after according flight plan route, departure from 10, after departure left turn, Momo departure, Mike Oscar departure Momo, with Dilub transition, Delta India Lima Uniform Bravo, Dilub transition, scope 5460 and control departure 119.80. Excel, Zito First, Zito Vito, Patevola 350, vai a Upper Whiskey 50, aqui o Max Sierra Sierra, bem neta no Vemar 866, aqui o Magno, Dan Fashion Hood, departure runway 10 with a left turn, Momo departure, Dilub transition, com 5460. Departure 119.80, Portugal 04, stand 11, come ready, push and start. 119.80, Portugal 04, muito obrigado. Paulo Salvador, Golf, India, Whiskey, como terra de reboque e agradeço pela cooperação. Golf, India, Whiskey, boa noite. Salvador, boa noite, 68, posição 1, para a partida bem-vinda na mesa. iniciar. Se portando o seu 3, tem a aeronave aguardando para o pushback. Se puder, para vocês mandarem sua entrada antes da aeronave iniciar, viu? Sim, a gente já está adiantando aqui, vai lá, 06, então, 3600. Ótimo, já está autorizado. Esquerda, portão 03. Esquerda, Juliette, portão 6, 3600. Obrigado. Chegada Mari, desse mantém nível 050, vigilante. 050, possibilidade do ar todo, o menor. E direto ITAP. ITAP, menor de 8, quando envio para o solo, 5 arcoíris da TAM, parque à sua esquerda no portão 03, após enquadernação está livre no portão 1, chame táxi com 868. 10, após o TAM, parque à sua livre, chamada táxi com 868. Última 3 desse para 2000, autorizado final e LSXA, pista na 0, no ponte localizador. Autorizado LSXA, 27113 para 2000 pés. 9, para Natal, copiou 370. Correio 8 Natal, 370 aprovado, preso 1-0, aerovia, roda 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo,